Yeah, Slaver. Sempre fui um jovem com esperanças boas, mas a vida deu-me coisas novas. Boas, mas agora tenho histórias, superei com paz e muita glória. Sem contar com coisas que nem sempre dão certo e os falsos estão sempre na escolta. Olha, estás no escuro, brilho longe do túnel, sem contar com pesos nessas costas. Nunca foi-te fácil olhar para a vida mais real, mas eu acreditar sim, das mais dois passos e estás firme. Grandes lutas com disputa, vida fácil sempre tem rasuras. O brilho do sol, agradeço ao God, aprendi que ora ele escuta. Quero ser um bom lutador, não só. Quero abrir os meus olhos e ver o sol, mas com um brilho, mas com não só. Quero abrir os meus olhos e ver o sol, mas com um brilho, yeah, yeah. Mas com um brilho, yeah. Quero fazer mais bens, quero ir mais além, quero dar o que eu não fui dado, brilho mais alguém. Sem contar com falsos e atos que doem-me também, mas é com eles que aprendo, com tudo vou com mais fé. Sempre acorda cedo e vai atrás, sim. Aprenda sempre a iluminar-te. A luz do dia é pra todos e o brilho só serve pra quem vai atrás. Rá. Eu não quero ser mais um não, mas mereço ter mais que um pão. O meu esforço nunca foi em vão, valoriza o amor que tens no coração. Rá. E não quero ser mais um não, mas mereço ter mais que um pão. O meu esforço nunca foi em vão, valoriza o amor que tens no coração. Quero ser um bom lutador, não só. Quero abrir os meus olhos e ver o sol, mas com um brilho, mas com um brilho. Quero ser um bom lutador, não só. Quero abrir os meus olhos e ver o sol, mas com um brilho, mas com um brilho.